11:06 aqui na cidade. No ano de 2013 tivemos protestos por todo o Brasil, também aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E eu acredito que tenha sido a primeira vez em que um protesto agendado através de redes sociais, no caso o Facebook, aqui em Foz do Iguaçu, tenha conseguido atrair uma grande quantidade de pessoas. Mudanças de hábitos, iguaçuense cada vez mais engajado, mais consciente do seu papel e do poder das ferramentas de comunicação através da internet. É o que vamos discutir agora com o Garão Picelli, ele que é um profissional dessa área de mídias sociais aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Garão. Bom dia, Guilherme. Muito bom sempre estar aqui na Rádio CBN, conversando com você e sempre falando da internet, né? Muito legal. Obrigado pelo convite. Internet que é uma ferramenta presente aí na vida de praticamente todo mundo, né? Muita gente não utiliza a internet por opção ou por não ver a necessidade de fazer este uso ainda, mas a gente acompanha, especialmente nas gerações mais jovens, é difícil ver quem não está conectado. 2013, um ano bastante importante em matéria de mídias sociais aqui em Foz do Iguaçu? Com certeza, Guilherme. É verdade. Como você disse, né? O computador é uma ferramenta de trabalho hoje praticamente para todo mundo, né? Até quem não trabalha diretamente com o computador vai passar algum relatório, usa o computador para fazer isso, e a internet está intrinsecamente ligada. O ano de 2013 foi um ano de maturidade, acredito, nas redes sociais, né? Para as pessoas que aderiram às redes sociais, hoje não tem quem não tenha um perfil em determinada rede social, seja no Facebook, no Twitter. O Twitter tem perdido bastante audiência, né? Mas seja no Facebook, no Instagram ou qualquer outro tipo de rede social, né? Hoje, o WhatsApp, ele não é uma rede social, mas ele agrega muito disso, né? Ele acaba, o Facebook nos Estados Unidos, também acontece isso no Brasil, tem perdido um pouco de audiência e o WhatsApp tem ganhado bastante, né? Então as pessoas têm fugido um pouco das conversas sociais e partido para as conversas privadas, fazendo grupos no WhatsApp, né? Mas eu acredito que 2013 foi um ano, sim, de maturidade, né? A gente culminou aí, final do ano, com o Iguaçu Social Media, ano passado, que você estava lá, né, Guilherme, conversando com a gente. E acreditamos, então, que foi um ano, assim, em que as empresas apostaram, né? Não só apostaram, mas investiram também. As empresas aqui de Foz do Iguaçu, a gente teve grandes contas aqui de Foz do Iguaçu sendo abertas, tanto no Facebook como perfil no Instagram. Eu tenho acompanhado bastante o Instagram aqui de Foz do Iguaçu e como é legal, né, as empresas conversando aí com os seus clientes pelo Instagram. O Instagram cresceu muito em Foz do Iguaçu no ano de 2013 e tem um grande potencial aí para esse ano, né? Muitas empresas de moda, confecções, lojas de roupa, assim, decoração, tem conversado muito e atingindo um público muito legal no Instagram. Então, acredito que a palavra que define 2013 foi maturidade. Assim, claro que nós temos que avançar, né? As empresas precisam avançar, as pessoas também. Um último texto que eu escrevi no meu blog foi sobre, em 2014, seja mais offline, porque as pessoas às vezes não entendem em que o mundo online, Guilherme, ele faz parte, né? Ele é uma extensão do offline. Então as pessoas acabam discutindo, criando discussões lá dentro do Facebook, dentro das redes sociais, que não são pertinentes, né? Que talvez elas poderiam guardar para elas ou, de repente, levar essa discussão pro offline, levar esse post. Né? Tem muitos posts assim que são desnecessários. Então acho que nós precisamos aprender, mas nós estamos aprendendo conforme a gente pratica, né? Conforme as pessoas praticam, elas vão entendendo que aquilo não é necessário, ela postar daquela determinada forma, enfim. E acredito que 2014 vai ser um ano bastante promissor aí para as redes sociais em Foz do Iguaçu. As pessoas têm aprendido, né? Assim como eu disse, têm aprendido a como lidar, né? Como postar. E a gente tem acompanhado muitas informações, né? Eu acho que o iguaçuense tem usado mais a internet, né, para acompanhar as informações e para estar mais atento socialmente, como você disse. 2013 foi um ano de grandes revoltas sociais, assim, né? 2014, eu acho que pela Copa do Mundo e por ser um ano também de eleição, vai ser bastante promissor, né? É um ano bastante promissor aí para que as pessoas se revoltem e se indignem, né? Já começou aí um movimento de indignação, tem muita gente que é contra a Copa do Mundo, né? E também aí esse ano com a Dilma, no final de 2013, com a Dilma de volta no Twitter e nas redes sociais, é uma coisa bem interessante, né? Voltou justamente porque, por causa de um ano eleitoral. Não, e é interessante notar porque o perfil da presidente Dilma Rousseff no Twitter, ele estava ativo naquele período da eleição de 2010. É verdade. E passados ali em torno de um mês e meio depois da eleição, o perfil morreu. Uhum. E aí agora ele ressurgiu, ou seja, bem nos períodos eleitorais. Chama atenção esse tipo de prática, né? Na verdade, isso deveria acontecer durante todo o período do mandato. É. Os políticos deveriam estar mais próximos, mas infelizmente muitos dos nossos representantes só percebem esse poder ou só se utilizam desse canal nesses períodos. Verdade. Ela era muito, uma pessoa muito bem assessorada nas redes sociais, né? Quem faz o assessoramento dela é um cara fantástico, é o Marcelo Branco. Ele é... Realmente, não sei o que aconteceu, que ficou aí 3 anos quase longe das redes sociais, né? É uma coisa que não dá para acreditar, né? Como isso aconteceu, porque a gente vê o Obama nos Estados Unidos muito presente, né? A Cristina Kirchner na Argentina também muito presente no Twitter, no Facebook. Todos os grandes líderes aqui da América do Sul. Até aqui do Paraná, se a gente for analisar, o governador está presente no Twitter e atuando de maneira ativa. Senador Álvaro Dias, senador Roberto Requião, enfim, são pessoas bastante presentes nas redes, né? E o Instagram do governador, ele é atualizado por ele mesmo, não é uma assessoria, né? O Twitter, não sei, mas o Instagram, eu acompanho as férias dele aqui em Foz do Iguaçu, né? Ele pedalando lá nas cataratas, no hotel, Réveillon, ele e a mulher dele, né? A esposa dele também, os filhos dele, todos usam o Instagram de uma forma muito aberta, assim, não é nada privado, então dá para acompanhar bastante o que a família tá fazendo pelas redes sociais. E a Dilma, né? Agora foi no final de outubro, se eu não me engano, ou em outubro, que a Dilma voltou um ano, então, né, antes das eleições, que as eleições acontecem esse ano, em outubro, e ela voltou de uma forma... Ela é muito eficiente, né, nas redes sociais, assim. Ela é muito bem assessorada, o Instagram dela... O Twitter dela e o Facebook dela são muito bons, são fontes de notícias, né? Ela divulga lá em primeira mão no Twitter, antes até de sair, às vezes, no Diário Oficial, né? Então é muito... Os jornalistas ficam ali de olho nas atualizações dela. E ela segue e sempre tá fazendo o reply, que eu acho que isso é característico das redes sociais, assim, com o fake dela, né? A Dilma Bolada, que é um arroba muito legal, é um perfil muito bacana. E é sensacional seguir a Dilma no Twitter, no Facebook, para você que não segue. Os políticos, sempre é super interessante seguir os políticos, que eles sempre estão dando informações, até antes de sair nos jornais, né? O político é muito bom segui-lo, é o Requião, que a gente se diverte com o Requião, Bom, com o senador. Bom no sentido, assim, de que é inusitado, não? Perfil inusitado, realmente. É engraçado, né? Inclusive, eu não posso segui-lo porque estou bloqueado, esse é outro ponto inusitado, né? O político que bloqueia seguidores, enfim, é algo que realmente chama atenção. Agora, você citou algo que eu achei muito interessante aqui, a questão... Por exemplo, um governador do estado do Paraná, passando férias aqui em Foz do Iguaçu e postando fotos de atrativos turísticos da cidade enquanto fazia uma pedalada de bicicleta, fazia um passeio. Nós discutimos nesse ano de 2013 a questão do uso da internet como ferramenta de divulgação do destino Iguaçu. Inclusive agora eu acompanhei através de você, inclusive, a informação de que o Complexo Turístico Itaipu está disponibilizando Wi-Fi gratuito no centro de recepção de visitantes e também no dos mirantes. Isso faz com que tenhamos um ganho em termos de divulgação gratuita do Destino Iguaçu, porque a pessoa está lá, né? Tendo a internet lá, a chance dela postar uma foto e divulgar o atrativo para os amigos aumenta muito? É verdade. Com certeza sim. Olha, antes de 2011, né? Eu tenho certeza absoluta que esse ano, antes de 2011, antes de 2010, parece que a internet, quando você disponibilizava o Wi-Fi, alguma coisa assim, era, a pessoa vai aqui, vai procrastinar e tal, não vai fazer nada, vai entrar em sites irrelevantes e tudo mais. Mas depois desse período com as redes sociais, ficou muito mais fácil você compartilhar o que você está fazendo, né? Então, o que você coloca no Facebook, o que você coloca no Twitter, acaba atingindo milhares de pessoas, né? Depende do seu grau de relacionamento lá nessas redes sociais. Mas pode ser ampliado porque as outras pessoas podem curtir e isso é muito grande, é um leque muito grande de pessoas que vão ver os seus posts, né? Quando você disponibiliza o Wi-Fi aí em um ponto turístico, principalmente, né, a Itaipu Binacional, que é muito fotográfico, você tira uma foto lá, as pessoas já veem um monumental construção, né, é de fundamental importância, né, que você disponibilize Wi-Fi e dê essa ferramenta para que as pessoas falem bem, né, porque as pessoas vão na Itaipu e ficam admiradas e elas querem compartilhar no momento lá com os seguidores e tudo mais. Uma pesquisa do Facebook, né, revela que mais de 50% do conteúdo postado são check-ins em lugares, em pontos turísticos e compartilhamento de fotos de viagens e tudo mais. Todo mundo que viaja, quando tu tá, por exemplo, vai visitar o Cristo Redentor, coloca lá, né? Faz o check-in no Cristo Redentor para contar até pros amigos. Aqui Foz do Iguaçu, mesma coisa, né? Quantidade de check-ins em Itaipu, Cataratas, Ponte da Amizade, que é outro ponto bastante utilizado também. Enfim, é algo muito interessante isso. E é divulgação, né? Verdade. Como falamos, né? Sim, então nós parabenizamos então a Itaipu Binacional, né, por disponibilizar o Wi-Fi. Já tinha um Wi-Fi ali meio restrito no centro de recepção de visitantes, que era ali próximo do... que eu sempre ia e usava, era próximo ali do auditório, né, do cinema, que tem no centro de recepção de visitantes. Agora ampliado, então, esse Wi-Fi para o Mirante Central, né? Então ali é... uma internet muito boa, por sinal, né? Uma internet muito boa. Tem uma das melhores internets do país quando a Itaipu, quando realiza com o PTI a Latinoair. Então, é uma internet muito boa que eles disponibilizaram ali. Isso é muito importante. Eu já acompanhei na minha timeline, né, depois que eles disponibilizaram o Wi-Fi, como cresceu, como aumentou os posts lá dos check-ins em Itaipu, das fotos compartilhadas no Instagram. Então, com certeza, a gente parabeniza a Itaipu e gostaríamos que nas Cataratas também tivesse, né, o mesmo sistema, a mesma disponibilidade de Wi-Fi, que mudaria totalmente como as pessoas compartilham lá, né, no Parque Nacional, que já a gente tem uma disponibilidade, uma indisponibilidade de 3G ali, a internet, já o celular não funciona muito bem. Com Wi-Fi, isso potencializaria a divulgação dos pontos turísticos. Você falando sobre a internet como divulgadora, né, a gente tem... está recebendo aqui hoje em Foz do Iguaçu um blogueiro, que ele não é de turismo, mas que ele está fazendo um ótimo trabalho, que é o blogueiro do estilo bifásico, é o Lucy Cheroli. Ele está aqui em Foz do Iguaçu. Ontem foi o primeiro dia e já postou um vídeo hoje, olha. Já teve mais de 300 visualizações no vídeo que ele fez sobre o vlog, né? Ele contou o dia dele como foi ontem. E ele foi para o Paraguai, disse ali como é que é ir para o Paraguai e tudo mais. Ele tem uma audiência bem legal, tem quase 40 mil seguidores no Instagram. Não é um blogueiro de turismo, mas que divulga, né, para a rede de relacionamentos dele, Foz do Iguaçu. Então, o ano de 2014, nós temos Alomar Turismo, né, o Hotel Bela Itália, Itaipu Binacional, as Cataratas. Então, temos ideias, né? Temos projetos de trazer mais blogueiros de turismo para Foz do Iguaçu. Não só blogueiros de turismo, né? O ano passado a gente trouxe Não Salvo, trouxemos a Bic Miller. Bic Miller, que saiu uma notícia bem legal. Ela veio já duas vezes para Foz do Iguaçu. E ela é uma blogueira que fala aí de segunda tela, fala sobre a segunda tela, que é quando você comenta na internet aquilo que você está assistindo na televisão, ouvindo na rádio. É algo muito comum, diga-se de passagem. Muito comum, é verdade. As pessoas fazem e nem sabem que é um fenômeno, né? Mas é um fenômeno de transmídia. E ela foi convidada pela Rede Globo, vai estrear um portal da Rede Globo, né? Então, você vê, assim, esse cross fazendo, né? Essa transmídia mesmo. A pessoa saindo da internet e indo agora lá para a Rede Globo. É uma coisa que ela comentava, ela nasceu comentando o Big Brother na internet, né, e os programas da Rede Globo, e hoje está lá dentro da Rede Globo. Então, isso é muito legal. A Bic Miller já veio duas vezes para Foz do Iguaçu, quer voltar esse ano aqui para Foz do Iguaçu também, um dos perfis mais relevantes ainda da internet. Foi considerada, né, pelo YouPix, um dos 25 perfis mais relevantes da internet em 2013. Programação para 2014. Nós já tivemos aqui em Foz, Encontro de Blogueiros de Turismo, já tivemos o ano passado também a primeira edição do evento dedicado às mídias sociais, o Iguaçu Social Media. Como é que você veio para 2014? Eu já pergunto a você, porque você esteve diretamente envolvido na organização. Teremos Iguaçu Social Media também neste ano de 2014? Com certeza. Iguaçu Social Media, a gente mantém a data, a gente quer fazer no final do ano, porque é lá o tempo que a gente, né, é uma baixa temporada em Foz do Iguaçu, quando a gente fez em novembro. Então, movimenta Foz do Iguaçu para as pessoas virem em dezembro, em janeiro. Então, foi uma data bacana que a gente escolheu no calendário. Queremos sim, né, já estamos com nossos parceiros lá do Curitiba Social Media e de Curitiba, né, são dois parceiros que nós temos lá, que é o Ney Queiroz e o Sandro Rodrigues de Curitiba, que são os curadores aí do Iguaçu Social Media junto com nós, Alomar Turismo. Nós faremos sim, igual a social media, que é um evento muito importante. Eu acho que, né, dá peso para a cidade. É um evento que aí eu não salvo. Os blogueiros que vieram para Foz do Iguaçu falaram que tem tudo para ser um dos melhores eventos de social media, né, que a gente tem a intenção justamente isso, de trazer as pessoas para cá para fazer o turismo, para divulgar a cidade, também debater aí o que está acontecendo nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas na internet em si. Então, queremos, a Lomar Turismo quer fazer novamente, tem planos e projetos de fazer o Blog Tour Foz, né, que é aquele específico com blogueiro de turismo, que vem para Foz do Iguaçu, são os blogueiros de turismo mais relevantes que vêm para Foz do Iguaçu para falar sobre a cidade, produzir guias, né, disponibilizar conteúdo na internet, vídeos, fotos, enfim. Nós estamos planejando aí para meados desse ano, né? E sempre a gente está trazendo um blogueiro ou outro, né, que faz contato com a gente, quer vir para Foz do Iguaçu, quer divulgar o seu trabalho, quer encontrar os fãs deles aqui na cidade, né? Nós temos os jovens, né, a gente não tem muito contato, assim, de repente, mas os jovens, como eles consumem uma mídia diferente da forma como a gente consome, né? Fiquei abismado quando a Kéfera esteve aqui no negócio social media e que ela estava andando no shopping, estava andando na rua e tudo mais, e o número de pessoas que conhecem, né? Eu fiquei abismado, assim, porque não tinha essa noção. E o Lu, esse que está aqui em Foz do Iguaçu hoje, ele também, ele tá no shopping, ele tá andando na rua, tá no hotel, foram fãs dele lá no hotel. Então, nem sei se eu posso já estar falando aqui que ele tá no hotel, né? Então, porque agora o pessoal... Já falou, agora eu já falei, né? O pessoal vai lá no hotel, fica esperando eles, né, aparecerem. Então, isso a gente não vê na grande mídia, né? Não é uma pessoa que é, assim, conhecido por todo mundo, mas é muito focado, né? Eles têm um foco na... nos jovens. Então a gente fica um pouco meio abismado de que isso está acontecendo, né? A Kéfera tem uma audiência incrível, quase 500 mil de seguidores no Twitter, né? Ela tem um dos canais no YouTube, os 5 Minutos, um dos mais inscritos do Brasil. Então a gurizada de 12, 17 anos, assim, nossa, tem ela como ídolo mesmo nessa, dessa galera, né? Conversei aqui na CBN com o Garão Picelli, e olha, nesse tempo que nós ficamos aqui conversando, tenho certeza que sua caixa de mensagens encheu, viu? Que a gente não consegue, né? Por mais que tente, não consegue se desligar dessas redes sociais. Garão, muito obrigado por essa participação, análise aqui nas ondas da CBN Foz, e esperamos aí que realmente 2014 seja um ano cada vez mais produtivo em matéria de internet, mídias sociais e, claro, conscientização da população também, né? Esperamos sim, né? Cada vez mais a população está mais consciente de que é necessário estar na rede social, mas estar nas redes sociais de uma forma perene e também sadia, né? A gente quer as discussões sadias lá na internet e que as discussões irrelevantes nós tiramos da internet, né? Muito obrigado pelo espaço, Guilherme. A CBN é um super parceiro, né, de todas as ações que nós realizamos, e vai estar a parceria para esse ano de 2014 aí, também nas nossas ações online, tanto no Blog Tour Foz como no Iguaçu Social Media, que é um dos eventos aí que pretende ser um dos maiores eventos do sul do mundo, do sul do Brasil, né? Então, muito obrigado, Guilherme, pelo espaço.